Policiais militares do Grupo Rocan realizaram na noite do último sábado a detenção e a condução para a Delegacia de Polícia Civil de um indivíduo que foi abordado em via pública na região do campus do Iguaçu. Segundo o que relatou o sargento Robson, ao abordarem Valmir Marques Cavalheiro, de 41 anos, o nome foi checado junto ao sistema informatizado da Justiça Paranaense. Para ele, um mandado de prisão expedido pela Justiça por ser considerado foragido do sistema prisional. Apresentado à delegacia, ele foi recolhido à carceragem provisória a fim de aguardar o esclarecimento de sua situação junto ao sistema judicial paranaense, como explica o sargento Robson. Na verdade, esse indivíduo foi abordado ali na rua Beberibe, com a Xingu, no campus de Iguaçu. No sistema consta como foragido. Aí, em conversa com ele, ele teve uma passagem por assalto a banco na cidade de Curitiba e um roubou um sítio. Aí trouxemos para cá, para a delegacia, para averiguar a melhor situação. Porque num sistema consta ele como foragido e no outro sistema ele consta como livre. Então agora vai ficar a cargo da delegacia para ver qual que é a real situação dele, se ele vai ficar à disposição da justiça ou não. Pairando qualquer dúvida, o procedimento é levar para a autoridade policial. Com certeza. Na verdade, pela situação que ele consta como foragido, a gente traz para cá. Aí chegando aqui, vão verificar melhor se ele é foragido ou não. Valmir alegou que já foi detido várias vezes, mas que a pendência que tinha com a justiça já foi quitada. Agora é o delegado de plantão que deve tomar as providências que julgar necessárias. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.